Do 4071 no solo? Só poderia sacar com a companhia o horário do plano? Total aos 50, 1208. 7, 1208, muito obrigado, um ótimo trabalho a todos, até a próxima. Controle Salvador, muito boa noite, ao total 9908, decolando a sua escuta. Total 9908, contato radar, seja da El, submantendo nível de voo 320. Da El 320, total 9908, seria possível da presente lida? Autorizado Leda, total 9908. Sente, da presente Leda, muito obrigado. Portugal 019, full Southwest 10. É Portugal 019, contact tower 118.995. 1895. Salvador Tower, boa noite, that's Gala 019, full tower, Charles, runway 10. Portugal 019, clear to land runway 10, 080 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, that's Gala 019. Good evening, Airport Co 019. Taxi approved via Alpha and Juliet to gate 1111. Taxi via Alpha and Juliet, gate 1111. Azul 471, a gente está em contato aqui agora, nesse exato instante, com o centro. A sala S informou a gente aqui de uma sala, de uma DLA para 0100. E agora a gente está em contato com o centro para verificar lá se eles receberam, ok? Só mais alguns minutos. É Dael Leda Bridge para Campinas, ok? Dael Leda após Bridge. O senhor já está pronto para o push, confirma? Gente, então da El Leda Bridge a subida, aguardando a cidade para a copa. E o nível que a gente tem aqui é o 340, confere? Ok. Total 9908, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 1251-1332, com muito obrigado, um ótimo trabalho, tá bom. Do 4071, copia. Azul 4071, Campinas, aprovado nível 340, via Upper Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto grid, curva à direita, transponder 5577, controle 120, decimal 80. Do 4071, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. 4071, correto, também pronto. Do 4071, livração na Chumitax, portão 03. Para 2.000 pés, ajuste no 013, autorizada a final ILS-SU e reposta aplicada. E confirmação, tem restrições para 2.000 ILS-SU? Tá, 3.000, ajuste 10013. 152, fly direct to tap position. Transportaço azul 4071, Alterna Ribeirão Preto, 110 a bordo e 1340 de economia. Sente azul 4071, Índia, ponto espera turno 1895, ajuste no 013. Ajustado no 013, Índia, ponto de espera, chamado para o recurso 95 azul 4071. Web 5809, sem identificação, autorizada a chegar da Mari, destino de voo 060. Identificou na Mari, hotel 060, 5809. Como localizador está 3600. Tá, 3600, chame torre 11895. 11895, boa noite. Torre de Salvador, muito boa noite. Tá, 3600. Azul, tô ciente, mantém a ponto de espera, aguarde instruções. 4071, após o tráfego na curta, a linha mantém pista 10. Após o tráfego curta da feira, a linha mantém pista 10, 04071. Tan 3600 aos 15, direito 29. 29, graças a Deus. O ED 5809, desça para 3 mil pés, ajusta na 093. 3 mil pés, 1013, 509. Azul 407. Boa noite, TAN 3600, Livrão. TAN 3600, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, TAN 3600. 3152, contact the tower 118-195. Web 5809, desça para 2000 pés, ajuste 1013, autorizada final ILS, reporta habilitado. 2000 pés, 2013, autorizado ILS, 2809. Salvador Azul, 4071. Azul 4071, contato radar, saída da El, submarino nível de voo 340. Da El 340, Azul 4071. Runway approach, runway 1. 3152, clear to land, 070 degrees, 10 knots. Clear to land, 3152.